Clássicos de Todos os Tempos é o programa que você ouve pela Brasília Super Rádio FM. Ouviremos de Robert Schumann, Quarteto em Mi Bemol Maior para piano, violino, viola e violoncelo, Opus 47. Ao piano, Emmanuel X e os membros do Quarteto de Cleveland. Tivemos de Roberto Schumann, Quarteto em Mi bemol maior para piano, violino, viola e violoncelo, opus 47, ao piano, Emmanuel X e os membros do Quarteto de Cleveland. Clássicos de todos os tempos. Ouviremos de Antony Dvorak, a Sinfonia número 9 em Mi menor, opus 95, do Novo Mundo, em quatro movimentos. Orquestra Filarmônica de Viena, regente Herbert von Karajan. Thank you.

Thank you. Encerrando o programa de hoje, ouvimos a Sinfonia número 9 em Mi menor, opus 95, do Novo Mundo, de Antonín Dvořák, Orquestra Filarmônica de Viena, regente Herbert von Karajan. Esta foi mais uma apresentação de música erudita. Voltaremos amanhã às 20 horas. ZYC 483, Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. 22 horas, em ponto.